Trago essa pérola pros que prezam ouvir um bom som. Nessa eu fiz questão de resgatar várias mãos, deixar fluir no verso, universo de informação que passa. Peço licença pra essa rima adentrar sua alma na boa. Garanto, não vai ser à toa, uma questão de escolha. O grito da sabedoria ecoa, folha seca num vendaval. Quanto vale um vento forte, antecipo temporal. Pra quem não sabe, num relance, um baque, numa dessas frases eu me detive. Quase não tive coragem pra catar o que ela disse. Me vi sem pé, mostrando e as pedras clamando. Quem planta vento, colhe tempestade, é sem conversa, mano. Quanto mais tempo vai ser preciso pra entender, mundo invisível é tão real como olhar pra você e ver na sua face a tristeza disfarçada com um sorriso. Um trauma antigo expresso no rosto abatido e aquele brilho no olhar, cadê? Sumiu, acabou, foi embora. Resta clamar, esperar que Deus apague da memória. Só ele é capaz de compreender o que nos faz chorar. Conhece todos os nossos problemas particular. Quer evitar minha dor e o seu sofrimento? Ensinar, conduzir um bom relacionamento. Respeito é necessário quando o sentimento aflora. Quem ama, guarda a hora certa, respeita, controla, ignora. E sensações quando elas vêm à flor da pele, não cede à tentação, contradição eu sei a quem prefere. Loucas paixões que ilude o coração, inflama, inevitável desilusão, cê colhe o que cê planta. Nada adianta reclamar com a vida toda errada. As consequências apontam, as atitudes quem mal direcionadas. São o que diz o Espírito, convertei-vos dos maus caminhos, pois em breve vem o Rei. Depois não diga quem que não ouvir. Cheios de si, contando histórias, sempre assim. Pior que no fim descobre que tá sozinho, sem glória. Filhos da rua agora, cresce bicho solto e tal. Moleque louco é mal, é sempre o mesmo final. Só lágrimas, seco lenço. Pros que não entendem que pra alcançar vai um tempo e com você não vai ser diferente. Cavar mais fundo, esquece o mundo, que esse é o rumo certo. Quanto mais longe de tudo, de Deus, muito mais perto. Isso é evangelho, não altere nem desfaça. É luz, é cura pra quem tá enfermo, é fé, é força pra quem tá cansado, mano. Mundo invisível, muito mais real, vivo e nocivo que o ferro gatilha, pólvora, o berro dos tiros. Só que cegos não enxergam palmo além do próprio rosto. Um povo sem propósito de progresso, disperso, anda solto pela rua. Mal atua, é sempre a mesma coisa, eu sei. Quem faz a lei tem pra trocar, fazer refém, eles são nem aí pra ninguém. Orfandade é o legado que eles têm deixado pra nossa nação. Covarde, quem cala consente, infelizmente é assim. Mas que o Senhor levante os seus pra fazer guerra, Senhor, entra aqui. O que diz o Espírito,